Golf New Fomex, Hame 1J. Driver 4. Salvador, bom dia, TAM 3601, informação Delta. 3601, bom dia, informação agora em curso a ECO, nenhuma mudança significativa, copia Congonhas 360. Pronto para a cópia TAM 3601. Autorizado para Congonhas, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda, Motiva. Intercepta pêndulo 1-0, segue conforme rota do plano de voo. Controle 1-19-35, aciona 5-0-4-7 no transponder. Ativo TAM 3601, autorizado nível 360, São Paulo. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Dael, Leda, Motiva. Upzulu 10, após rota conforme solicitado. 10935, controle Salvador, 5047, transponder, está 3601. Está 3601 no correto, portal 7, chama para um pushback finalmente. Chamar, está 3601, obrigado. Salvador, o San 360, um pushback, acionamento. San 360, autorizado, reporta ataque. Reporta ataque, 360. Paulo da 3601 táxi, está com 151 a bordo, são 3 horas e 50 galeão. São 3601 táxi via parte principal Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Parte principal Índia, torre 118.95, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia. Stan 3601, pode ser a pronta. Stan 3601, bom dia. Autorizado ingresso, decolagem pistão no zero, vento 170 graus, 3 nós. Livre decolagem pistão no zero, Stan 3601. Desmeia 01, decolado 44, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom feriado a todos. Finalmente. Controle Salvador, bom dia, 3601. 01, bom dia, contato radar, suba para o nível 360. Autorizado direto letra. Nível 360 direto letra, tá? 3601. são 3601, chame Recife agora, frequência 1251 e alterna 133-25. 1251-3325, são 3601, obrigado, bom dia. Dia. Alfa-Romeo, bom dia, Gol 9063, atingiu 160. Bom dia, Gol 9063, acione identificação, autorizado a chegada bom, pista para 2.000 pés com ajuste 1013. Pode confirmar, 2.000 pés? 2.000. 2.000 com o Mitchell, Gol 9063, todos os pontos zero, eles estão em ponto? Só livre das restrições, Gol 9063. O 9063 está livre a final do procedimento, informe no localizador. Posso estar estabilizado, Gol 9063. aproximado 063. Sado Duna. Estabilizado do 9063. Processo final GM2 Salvador, frequência 11895, tempo pouso. 895, boa noite. Foi Salvador, bom dia, Gol 9063, estabilizado na penal. Bom dia, Gol 9063, tráfego avistado, ajuste no 013, ajuste padrão, cheque trem, senhor. Achou e travou, com 63, Gol 9063. 9063, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 039. Esse pouso, Gol 9063. Bom dia, Fox, confere. Guarulhos 360, aguarde correção. Tenho agora Guarulhos 360, o senhor está pronto para a cópia? Confira. Puxa, 251, autorizado para Serra Bravo, Golfo Romeo, via Prozolo 0, Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pistinho usando 0, primeira curva à direita, saída da L, transição Mostiva. Controle 1 no 9 decimal 35. Transponder 5070, China 6251. Provado 360, conforme ato Zulu 10, CBR, Dael, Motiva. Decola da 10, primeira curva à direita. Controle 11935, aciona 5070. 6251 na saída, Dael, transição Motiva. Dael, Motiva. 2 segundos. Puxa, 251, né? Saída da El